Se ele disser assim, olha, eu já trabalhei em outra casa, eu tenho que chegar já atendendo. Não vem querer colocar eu para desenvolver e conhecer casa, nada. Eu já dou atendimento já. Já quero pular logo pro dar consulta já. O que que a avó responde? Que não é assim que funciona. Que tudo tem seu tempo e que cada casa de Umbanda tem sua forma de ser e de existir. Então, esse filho que chegar assim, ele está muito equivocado e ele não vai poder pensar mais assim. Ele vai ter que entender que tudo tem seu tempo, que sim, ele tem que trabalhar outras entidades. Que sim, ele tem que agir como todos os outros. Porque ele não é melhor e pior do que ninguém. Não. Como é que você vai interferir no livre-arbítrio dos outros? Se a pessoa naquele momento tá querendo fingir que seja qualquer coisa, agora uma coisa é certa. Na espiritualidade ninguém finge. Inclusive, um dos motivos da gente estar aqui, na carne, os filhos estar encarnado, é aprender a se trabalhar e ser verdadeiro consigo mesmo. Buscar enfrentar os seus problemas o mais sem fingir possível, o mais claro possível. Quem sou eu para falar, não, você não pode fazer isso? É do momento da pessoa. Quem sou eu para falar que isso é errado? Agora, a pessoa que está fazendo isso tem que buscar dentro de si, com Deus, no seu equilíbrio, para ficar bem. Porque lá no espírito não tem como me esconder. Não tem como. Graças a Deus, aqui estamos na cidade de Salvador. Mais um diálogo com os espíritos. A entidade já está incorporada. Qual que é o nome da senhora? Chamo Zeferina, meu filho. É mãe Zeferina ou vovó Zeferina? Ô, filho, como você quiser. Tá bom, então, vó, muito obrigado. Vou chamar a senhora de vó. Tá bom, meu filho. Vocês, quando chegam na Terra, têm obrigação de riscar ponto? Oi, filho. Nessa casa, como é que funciona? O ponto já tá riscado, que é o médio que risca. Aqui, nossa obrigação é ter ponto riscado, sim. Mas quem faz é médium quando chega. Quando aí, depois está tudo preparado, aí que nós chega. Sim, claro que sim. A médium faz então um ponto riscado que vocês determinaram ou ela faz da cabeça dela? Nessa casa, é trabalho conjunto. Primeiro ponto, a entidade da casa. Geralmente é Vó Tia Maria da Bahia, que é a entidade que comanda a casa com o Peto Velho Baluaê, junto com o médium. Depois, conforme for chegando mais e mais entidade, porque primeiro ponto, geralmente para Exu. Então, depois que vai chegando outras entidades, o próprio médium vai sentindo necessidade de mudar o ponto. E às vezes aí depende médium para médium. Tem médium que é mais abusado, que muda o ponto sozinho. Não tem problema. Tem médium que já gosta de pedir pros mentor da casa. Também não tem problema. Então é assim que nós trabalhamos aqui, meu filho. Tem um primeiro ponto criado com a entidade que rege a casa e o médium, porque tudo é conjunto. E depois esse ponto pode ir mudando. Para vocês importa mais aquilo que está certo ou aquilo que vai no coração da pessoa? Oi, filho. Geralmente o que tá no coração da pessoa, o que tá lá no coração mesmo, é o que tá certo. Claro. Não tô falando daqueles coração, daquelas paixão, Não, não. ou aquelas ideias que às vezes pensamento turvo, os pensamentos que não são o correto. Mas o que vem do coração, filho, tende a ser bom. Porque tudo que a gente quer na vida, cada um de nós, é ser feliz. E não tem felicidade fazendo mal pros outros. Claro, claro. Então é assim que eu penso, meu filho. Sim. Se a pessoa deixou um ponto mais bonito, mas ela quis fazer de coração, porque ama o preto velho mais do que os outros, pra deixar bem bonito, aí vocês analisam o que, que ela sentiu, né? E a razão dela fazer. E corrige o erro que ela fez no astral, é isso? Não entendi sua pergunta. Porque às vezes a senhora falou, algum é mais atrevido e aumenta o ponto. Uhum. Mas, uhum. Então ali fez uma coisa errada. Não, filho. Não fez. Não. Quando eu falei atrevido, é da compreensão da pessoa, da consciência da pessoa. Claro. De saber que a entidade, filho, tá para ajudar. Não só o médium, mas a todo mundo que quiser. Sim. Então, filho, não é um ponto riscado que tá mais bonito ou tá menos bonito, mas é se o médium tem fundamento naquilo. Então, se sente do coração de acrescentar algum ponto, algum desenho, alguma coisa no ponto, nós respeita. Porque aqui, filho, nós entende que nós, entidades, não existe sem os médiums. E nós, entidades, não existe sem os consulentes. Então, o entendimento é esse. Então, depende do jeito do cada médium. Tem médium que já tem uma outra relação com sua espiritualidade. Então se sente e tem todo o direito de mudar o ponto, desde que seja com fundamento e com respeito. Porque é tudo o que nós pede. Fundamento e respeito. Não é ficar inventando cada dia um ponto diferente. Também não é ficar, eu vou fazer esse desenho porque eu achei bonito. Não é porque é bonito, é porque tem fundamento com a entidade que aquele filho trabalha. Sim. Então é assim que nós funciona aqui, filho. Como é que a voz Zeferina explica para um médium iniciante o trabalho que vai ser realizado na Umbanda por ele? Como eu explico, filho? É. Chegou o primeiro dia, vó, e aí? O que, que tem para mim? Primeiro de tudo, filho, é respeito. Respeito consigo, respeito com os irmãos encarnados, respeito com as entidades. E entender, respeitar que cada um tem o seu jeito. Cada um tem o seu tempo e sua consciência. Então, o que eu tenho para dizer é respeito. Porque o respeito, ele vai para além da necessidade individual. É isso, filho. Depois que entra para a Umbanda, a pessoa tem quantos meses para incorporar antes de ser pedido para se retirar? Para se retirar da casa? É. Não existe isso. Não tem? Não tem. Não nessa casa. Pode ficar na casa assim. E não incorporar, e não incorporar, e todo mundo incorpora, e ela não incorpora? Se for o caso. Porque, filho, são muitos os processos, e cada um tem um. Uhum. Às vezes é bloqueio médium. Uhum. Então, uma entidade ou outra vai chegar para o médium e vai falar, filho, qual é o seu problema? Por que, que você não quer? Por que, que você... O que está acontecendo? Mas, tem gente que não quer. Uma coisa sempre dita aqui, filho, eu acho muito bonito nessa casa, que é... Velho falou mais cedo hoje, inclusive, que é o seguinte... Pessoa, antes da entidade, é o cambono. Como é que vai abrir uma gira só com entidade? Tá tudo muito bonito de branco, tudo muito bonito aqui na casa que tá preparada energeticamente. Tá tudo muito bom agora. Mas se não tiver quem chega cedo para limpar o chão, se não tiver quem fica aqui do lado doando energia, quem às vezes nós fala, a pessoa não entende, o consulente não entende, fazer esse intercâmbio, não acontece a gira. Não tem gira sem cambono. Então, o entendimento é, em algum momento, vai dar passagem para alguém. Geralmente, nessa casa, primeiro a chegar da entidade é Exu. Mas pode ser que seja outros. Porque pode ser que o fio veio de outra casa. Então vai chegar aqui dando passagem já para um preto velho. Pode ser também que o fio chegue dando passagem por necessidade do dia, por necessidade de alguma coisa, que o fio vai dar passagem para um caboclo primeiro. O que nós basicamente tenta fazer aqui nesse trabalho, fio, é respeitar os momentos de cada um. Tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Se o médium iniciante dizer assim, então, vó, quero entrar na Umbanda aí, o que é que eu vou ganhar? Você vai ganhar fé, vai ganhar proteção, vai ganhar amor, vai ganhar trabalho. É, que é nome bonito que vocês falam? Reforma íntima. É isso que nós ganhamos na Umbanda. Umbanda não é para ganhar mironga. Mironga tem outras coisas. Daí... Dinheiro. Dinheiro. Uhum. Dinheiro é outras coisas. Sim. Vai procurar outras atividades. Que não falta no mundo atividade para fazer. E se ele disser o seguinte, vó, é o seguinte. Eu tenho um amigo que tem um carro do ano e falou que foi trancar a rua que deu. Tem lá até um adesivo lá, é, foi o Exu que me deu. Como que a senhora está falando que eu tenho que trabalhar? Eu acho até bonita essa frase. Eu acho bonito mesmo. Foi que ele que deu, né? Ele deve ter dado abertura de caminho, né? Não, filho, eu acho bonito no sentido da gente trabalhar os mitos. Trabalhar no nome Exu, porque eu tenho muito orgulho, Exu, nós respeita. Mas não que aquela entidade, qualquer Exu, pode ser tranca-rua, não é que ele que deu. Quem conseguiu foi a pessoa. Só que o que o Exu dá é conselho. O que o Exu dá é força, o que o Exu dá é foco. Isso que o Exu dá. Porque quando a pessoa está sem conexão com o seu Exu, ou com qualquer Exu, a pessoa fica perdida. Mas quando está conectado com sua espiritualidade, consegue o que quer, filho. Tudo na vida. Porque é questão de desejo, de vontade, de trabalho, de foco, de energia que a pessoa concentra para alcançar o que quer. Pode ser um bem material, como um carro, que você citou. É. Pode ser um bem emocional, como uma pessoa para namorar, que fala. Pode ser, por que não? Nós estamos na matéria, tem que ter as coisas da matéria, sim. Não é feio, não é errado pedir. Então, eu acho bonita essa frase nesse carro, pelo sentido de vamos valorizar o Exu, os Exus. Que são muitos, mas não que entidade nenhuma vai dar nada material para ninguém, porque não tem como. A gente nem na matéria tá, como é que nós pode dar alguma coisa de material para alguém? Você entende, filho? Sim. E se ele disser assim, olha, eu ainda sou de menor, falta um ano aí para eu completar 18 anos e minha mãe é evangélica ou católica, não tá dizendo que aqui é do diabo. Como é que eu convenço ela? Ô, filho, não convence. Sabe por que não convence? Não convence no sentido de... Tem que respeitar que a pessoa não acredita nisso. Pode vir a convencer com o longo do tempo, pelo exemplo. Mas convencer alguém, ainda mais quando fala de fé, com a religião, que é religar você com o seu divino, com o seu sagrado, sim, é muito individual. Por isso tem muitas religiões no mundo, e por isso cada um está numa. Porque é onde mais se encontra. Médium se encontrou aqui. Médium universalista. Essa casa é universalista. Mas, por exemplo, família da médio, criação médio, protestante. Isso. Mãe da médio não pode ver uma imagem desenhada que já sai querendo rasgar, quebrar, fazer tudo e acha que é, e realmente ela acredita que é do diabo. Realmente. Que qualquer pessoa pode fazer? Respeitar. Falar, você acha que é do diabo? Tá bom. Então você não tem essa imagem, mas eu tenho. Eu gosto. Então você respeita de um lado, você respeita do outro. E aí a gente vai caminhando, filho. E se ele disser, não, eu quero perguntar à avó, Zeferina, como que eu convenço ela a me deixar vir pro terreiro? Porque eu não gosto da religião dela e respeito ela, tem que me respeitar. Ou a sua avó diz assim, eu tenho que esperar completar 18 anos? Oi, fi. Primeiro, é menor de idade, tem que responder aos pais. Mas o que pode fazer para ajudar nesse processo não é bater de frente. Não é ficar brigando, falando que não respeita, que não entende, porque isso já acontece. Quando a mãe não deixa o filho vir, porque acha que é do diabo, acha que o melhor não ir, e porque a criança não sabe o que quer. Então, no caso, os maiores, né? Os adolescentes, né? É, os adolescentes, pode fazer oração. Faz oração pra quê? Faz oração conversando com o anjo da guarda da mãe. Tem uma conversa com o anjo da guarda da mãe. Pode acender uma vela lá, se tiver algum canto pra acender, se a mãe não vê. Pode ter a fé dele, a fé da pessoa, pode ter. Agora, é através de oração nesse caso, porque se for bater de frente, vai ser muito pior. Porque é menor de idade. Depende em todos os sentidos. Quem responde é aquele adulto. Então também é respeito de você não quer, tá, eu te respeito. Mas também procurar a sua forma de conseguir alcançar o que quer. Também é um exercício. Primeiro dia de Umbanda, chega pra vó Zeferina e diz, aqui eu vou saber das minhas vidas passadas. A Umbanda pelo menos vai me revelar isso. Não, filho. Não vai. Sabe quem vai fazer isso? Os búzios. Os oráculos. Tem que ser alguém de confiança. Tem que ser alguém que sabe que trabalha sério. Porque isso é uma coisa, né? Agora, não é uma coisa que eu recomendo. Por que que eu não recomendo? Porque se nós esqueceu de nossas vidas passadas, tem seus motivos. E à medida quanto mais a pessoa vai se trabalhando, mais ela vai tendo as intuições que ela precisa. Para que mesmo alguém com a melhor das intenções de querer saber suas vidas passadas, quer saber para quê? Quer trabalhar os defeitos? Viva Deus! Olha para dentro de si agora que você vai ter certeza absoluta do seu passado. Então, primeira coisa, não tem para quê. Segunda coisa, para quem quer saber, mas para quem quer trabalhar alguma coisa específica, sempre pensando num bem maior, de reforma íntima, procura os búzios. Não é na Umbanda. Na Umbanda você vai ter um encontro consigo mesmo. Uhum. Sempre é um encontro consigo mesmo. Claro. Porque é uma religião, que é o seu encontro individual com o seu sagrado. Daí a pessoa diz, então tá bom, eu posso até entrar pra Umbanda, se eu for médio de incorporação, eu não vou vir aqui limpar chão. E a avó diz o quê? Que essa pessoa vai aprender. Que às vezes é mais bonita a pessoa que limpa o chão do que a pessoa que chega pra vestir o branco. Que o orgulho tá em saber assumir o compromisso com a casa. E saber que receber essas entidades é muito bom, em todos os sentidos. Mas o compromisso material, que é um desafio. É um desafio. É um desafio. É um desafio, viu? Porque quando nós estamos na carne, nós esquecemos. Nós esquecemos de como é não estar na carne. E às vezes o ego toma frente. Mas esse fio vai aprender, porque o aprendizado chega para todo mundo. A gente pode tentar adiar. A gente pode tentar não ver naquele momento. Mas chega uma hora que todo mundo é obrigado a entender. E nessa casa tem uma coisa muito bonita que eu acho, que é de todo mundo faz tudo. Então vê o médium limpando aqui, vê o médium tirando o lixo ali, e depois está o médium recebendo a entidade. Aí o consulente que chegou viu aquele médium limpando, depois estava com problema, conversou com a entidade, saiu mais aliviado, graças a Deus, porque nós aqui, nós é tudo intermediário. Salve Deus. Salve Deus, viva Deus, meu filho. Então, o nosso aprendizado, esse, o que eu diria para essa pessoa dizendo isso é: tome seu tempo. Tome seu tempo. E a própria pessoa, com tempo na casa, ela vai querer limpar o chão. Ela vai querer tirar o lixo. Porque isso é tão importante, ou mais importante do que sentar ali na gira. É tão importante quanto olhar para um irmão seu, ver que não está muito bem, e falar: me dá um abraço. E depois de abrir a gira. Mas isso é com o tempo de cada um, de aprendizado. E daí a pessoa diz assim: então tá bom, se a Umbanda não me dá dinheiro, tranca-rua não me dá um carro, eu posso pelo menos, vó, a hora que eu começar a incorporar, dar atendimento em casa, aí eu cobro lá o meu dinheirinho e aí eu mesmo compro o meu carro. Oi, filho. Se a pessoa fizer isso, ela vai estar trazendo malefício para ela mesma. Porque você tem que ter um preparo no espaço para você abrir uma gira. Você tem que entender do sacerdócio para você abrir uma gira. Você tem que entender que quando você abre uma gira, você tem uma série de responsabilidades espirituais que uma pessoa querendo ganhar mironga com esse intuito não vai conseguir. Então ela vai acabar se prejudicando em muitos sentidos. E é mais fácil até ela arrumar uma dívida do que ela conseguir a mironga. Se ela disser: bom, já falaram para mim que eu sou uma pessoa muito especial, eu sou um médium que tem todas as mediunidades. Vocês vão me tratar mais especial aqui dentro? Não, filho. Todo mundo aqui é igual. É igual no sentido de que merece o mesmo respeito, e não é porque um médium tem aquela mediunidade de incorporação, ou porque é um cambono e não está dando incorporação, ou porque é vidente, ou porque é senciente, ou porque qualquer outra coisa. Ninguém pode ser tratado melhor que ninguém. Agora, é claro que isso é uma compreensão muito de quem está regendo a casa. Se você chega numa casa onde o regente fala: não, aqui é a casa onde quem é do orixá tal tem mais importância. Esse é o funcionamento daquela casa. Particularmente, eu não acredito muito nisso. Eu acho que até se isso acontecer, quando acontece em algumas casas, é energia médium, ego médium, que interfere. Mas não tem essa, filho. Mediunidade é mediunidade. Primeiro de tudo, nós tudo é médium. Todo mundo é médium. Não tem onde fugir. O que que é médium, né, meu filho? O que que é médium? É o que medeia. É médium, está no meio de alguma coisa. Então, nós aqui, encarnado, todo encarnado é médium, porque está no meio desse processo do espiritual, da matéria, personificado. Então não tem melhor, não tem pior, tem diferente. Tem aprendizado do porquê. Por que que eu sou médium incorporação? O que que eu preciso aprender com isso? Eu sou consciente? eu sou inconsciente, eu sou semi-inconsciente. E aí vai das perguntas do médium para o aprendizado sempre individual. É. E para caridade maior. É. Sim, sim. Daí ele diz assim, então tá bom. Então eu vou entrar para essa gira aí, mas se a senhora tá vendo meio que eu sou homem, eu não vou incorporar preta velha nem pomba gira, não. Pode ser? Senão não entra. E aí, vó? Se for no começo, mas fala, tá, filho, pode ser. Vem pro trabalho, vem aqui só cambonar. Dê que você quer dar passagem pra quem? Pra Exu só? Dê passagem pro seu Exu, meu filho. Ao longo do tempo ele mesmo vai querer. Não vai saber, não vai querer saber se é preta velha, se é preto velho, se é pomba gira. Agora, claro, que uns demoram mais tempo que outros. Tem uns que têm uma resistência. Então é do preparo sempre, da abertura sempre de cada um, da vontade de querer trabalhar independente. Mas também nós não podemos esquecer que quando nós estamos na matéria, nós queremos representar um papel e ainda às vezes não outro. Então o que acontece muito é isso, já é sabido de todo mundo que. Às vezes um médio homem, tá na carne, é homem, não quer representar o papel da mulher, porque tem uma série de coisas a se trabalhar com a imagem dele no feminino. Ele tá errado? Ele não tá errado, ele tá na verdade dele. Então nós respeita, mas isso com o tempo chega, filho. Uma hora ou outra chega, porque se for dele trabalhar aquela entidade, independente de característica que vocês chamam masculina ou feminina, vai trabalhar. Na realidade, no espiritual já trabalha. No espiritual já trabalha. Então é uma questão mesmo da pessoa encarnada tomar consciência e dar passagem. Se chegar uma moça aqui e disser pra avó, vó, eu quero saber uma coisa da senhora antes de eu entrar pra Umbanda. Ela diz assim, eu gosto de mulher. Eu sou homossexual e eu quero saber se vocês me aceitam aqui. O que é que a senhora responde? Totalmente. Desde quando isso é problema? Isso não é problema. O problema é quando a pessoa acha que está errada. Quando a pessoa começa a pegar os bandos de caraminhola que tem e enfiar na cabeça que isso é errado, que a pessoa começa a ficar doente. A pessoa não se assume quem é. E nós está aqui, meu filho, para ser feliz. Claro que nós passa por provação, às vezes por privação, mas a gente está aqui para ser feliz. E eu te pergunto, que diferença tem se você gosta de ficar com homem ou ficar com mulher? Realmente. Não é um ser vivo? É. Não é um ser que, não é um ser da mesma espécie? Que pode amar, né? O amor tem sexo? Tem cor? Não tem. O que tem são, como é que vocês dizem? Culturas que permitem, culturas que toleram e culturas que não toleram. Então vai muito também da pessoa se trabalhar ou buscar ajuda para se trabalhar e se aceitar. E entender que isso é. Isso é. Sim, senhora. Aí ele chega pra vovó, eu só entro nessa casa se ninguém se fingir. Se eu ver um fingindo, já vou falar pra avó e não quero que continue fingindo. O que que a avó aconselha? Livre-arbítrio. Como é que você vai interferir no livre-arbítrio dos outros? Se a pessoa naquele momento está querendo fingir, seja qualquer coisa, agora uma coisa é certa. Na espiritualidade ninguém finge. Inclusive, um dos motivos da gente estar aqui, na carne, os filhos estar encarnado, é aprender a se trabalhar e ser verdadeiro consigo mesmo. Buscar enfrentar os seus problemas o mais sem fingir possível, o mais claro possível. Porque lá no espírito não tem como me esconder. Não tem como. Aí ele diz assim, lá na minha escola, na minha faculdade, as pessoas têm muito preconceito contra a Umbanda. Eu posso entrar na Umbanda e continuar dizendo que sou evangélico? Pode, filho. Livre-arbítrio de novo. Pronto. Quem sou eu para falar, não, você não pode fazer isso? É do momento da pessoa. É. Eu já tô ficando repetitiva, né, filho? Você me desculpa. Não, é que são situações diferentes, né? Mas é do momento da pessoa. Claro. Às vezes, filho, a gente tem que se esconder. É. Eu, quem sou eu para falar que isso é errado? Agora, a pessoa que tá fazendo isso tem que buscar dentro de si, com Deus, no seu equilíbrio, para ficar bem. Também não adianta a pessoa praticar Umbanda, ter no coração Umbanda, dizer para todo mundo que é evangélica, protestante, e ficar se sentindo mal. Claro. Ficar trazendo doença para si mesmo. Aí não pode. Mas a pessoa tem que dizer que é A, mas ela é B. Deixa ela dizer. Ela tá feliz? Então deixa ela. Claro. Meu pai falou que eu posso entrar nesse terreiro de Umbanda se aqui vocês não aceitarem nem drogado e nem gente desocupada. Vocês aceitam drogado nesse terreiro de Umbanda? E aí, a avó responde. Ô, filho, nós aceitamos as pessoas. Se ela vem maluca, se ela vem com problema ABCD, se ela vem com problema de droga, se ela vem com desequilíbrio, se ela vem com qualquer coisa, a gente tá aqui pra trabalhar. Quem sou eu pra falar? Eu não vou atender você porque você já usou droga na sua vida. Ô, filho, aí eu te pergunto, o que é droga? É. Pra uma criança, muito açúcar é droga. É. Então, não tem isso. Inclusive, isso aqui é droga, né? Caxias. Não falam do fumo? É. Não falam fumo é droga? É. Nós usamos, então eu sou drogada por isso? E aí? Então o entendimento é, não é que nós aceitamos os drogados e não é que nós aceitamos os desocupados. Nós aceitamos as pessoas como elas são. Porque não tem melhor nem pior. Tem os momentos de cada um e os desafios de cada um. Se tem uma pessoa que tem problema com droga, é o desafio daquela pessoa. Nós temos que fazer tudo para que ela fique livre disso, porque isso faz, isso está trazendo desequilíbrio para ela, então pronto, nós vamos trabalhar para ela ficar equilibrada. Olha lá, pronto. Daí ele diz assim, vó, tá bom, eu entro na Umbanda com uma condição, se eu receber um Exu fraquinho, vocês me mandam outro. Porque eu quero um Exu que, pelo amor de Deus, né, que pelo menos seja forte ali para me defender, um Tiriri aí, um Giramundo. Vai me mandar Exu Toquinho, Exu Morcego, essas coisas, Exu Gato. E aí? Não tem Exu fraco. Não tem preto velho fraco. Não tem preto velho forte. Não tem. Tem os mais macumbeiro. Tem sempre os mais macumbeiro. Mas esse negócio de fraco, forte é ego. É orgulho. Eu quero ter o Exu mais forte. É orgulho, é ego, é vaidade. É tudo que nós tentamos trabalhar e ensinar os médiums, os consulentes, todo mundo que nós está próximo, de que não é por aí. Não é por aí. Não tem como ser por aí. Porque se eu faço do princípio que tem o mais forte e o mais fraco, eu já estou achando que eu sou melhor. Aí eu vou falar, não. O médium fulano é melhor do que eu, porque ele tem um Exu mais forte. Imagina o que é isso para uma pessoa. Não tem isso. Não tem isso. Tem Exu, tem entidade, tem preto velho. Tem cada um com sua força própria. Sua luz própria, como todo mundo encarnado. Claro. Se chegar o filho de um político e dizer, olha, eu não vou ficar na fila não, vó. Você me passa na frente aí que eu tenho muita grana, meu pai é influente. A senhora responde o quê? Primeiro que eu vou chamar o cambono. Pra falar, é a vez dele mesmo? É. Aí eu falo, não, não é. Então, meu filho, faz favor, volta pra fila. Não é dinheiro, não é riqueza, propriedade, bem material. O que vai fazer com que nós atenda primeiro? Às vezes, tem a pessoa com mais necessidade, no sentido de mais problema, ela tem que esperar a vez dela. E aqui nós funciona assim. Tem o livro da chegada. Quem chega, assina. Depois que a aberta gira, é distribuído. Isso tudo já começou há muito tempo, muitas horas antes. Às vezes dias antes daquela gira começar a acontecer. Então não vai ser uma pessoa que chega querendo afirmar que tem o poder. Não é assim. É aí que eu faço mais oração para a pessoa. Porque ela é tão insegura e ela está tão infeliz que ela coloca o dinheiro na frente. E aqui nós não funciona assim. Se ele disser assim, olha, eu já trabalhei em outra casa, eu tenho que chegar já atendendo. Não vem querer colocar eu para desenvolver e conhecer casa, nada, eu já dou atendimento já. Já quero pular logo pro dar consulta já. O que que a avó responde? Que não é assim que funciona. Que tudo tem seu tempo e que cada casa de Umbanda tem sua forma de ser e de existir. Então, esse filho que chegar assim, ele está muito equivocado e ele não vai poder pensar mais assim. Ele vai ter que entender que tudo tem seu tempo, que sim, ele tem que trabalhar outras entidades. Que sim, ele tem que agir como todos os outros. Porque ele não é melhor e pior do que ninguém. Não. Se ele disser assim, olha, eu fico na Umbanda se ninguém me obrigar a fazer entrega encruzilhada, porque isso suja a natureza, eu acho isso errado, acho que Exu não precisa de sangue, aí não é comigo. Então, depois não vai chegar, ah, todo ano vamos fazer uma entrega aí, pro caminho todo mundo abrir. Eu não faço isso, vó. A senhora responde o quê pra ele? Respondo, você não faz, tudo bem. Mas se tiver algum filho que quer fazer, deixe fazer. Mas aqui nessa casa nós não tem muito isso. Não tem, né? Não tem oferenda Não. de sangue, igual o Fio falou. É. Não tem. Não tem. Mas nós tem, teve algumas vezes. É, oferenda para os herês. Oferenda de. Doce. É, teve. E foi bem isso. Foi quem quis. Vai quem quer. Aqui nós buscamos muito esse respeito Aí. de quem acredita, quem quer. Por quê, filho? Tudo é expressão da fé. Claro. Se para aquele filho é importante fazer a oferenda, vai fazer sua oferenda. Se para outro filho não é, então fica aqui em corrente, respeita o trabalho do outro, a fé do outro, e tá tudo certo. E a gente vai seguindo nosso trabalho. Então é assim que a gente funciona aqui. Como um iniciante deve receber a colocação do Espírito de dizer, meu filho, você me incorpore? Pelo iniciante? É, a pessoa chega no terreiro doida para incorporar o senhor, ou olha no espírito dele e vê, não, você vai ser cambone, no máximo vai tocar um atabaque, um tambor. Você não incorpora. Como é que essa pessoa vai receber isso? Como é que ela deve receber essa terrível notícia? Primeiro, não é uma terrível notícia. É uma notícia, Pronto. se for o caso. É. Se for o caso, essa pessoa tem que entender que o processo dela não é esse. Ela vai ter outras formas de mediunidade. Então, porque se a pessoa entende que é uma notícia ruim, ela está valorizando quem incorpora. Está mais valorizando quem incorpora. E está desvalorizando o cambono. Então, se isso acontecesse, eu nunca vi isso aqui ainda. Mas se isso acontecesse, e eu visse que esse médium está chateado, eu chamaria para conversar, ou algum dos velhos, tenho certeza, chamaria para conversar de que está tudo bem. de que é mais importante ter um cambono na casa do que ter um médio corporação. Se nós valoriza cambonagem, se nós valoriza mediunidade porque é médium por si só. Eu não sou melhor do que ninguém, porque eu estou aqui agora. Médium não é melhor que ninguém. Então, a pessoa não tem que entender que é uma notícia ruim. Agora, se ela ficar sentida, nós temos que ter o cuidado com ela, de mostrar que ela não precisa passar, ficar assim. A pessoa chega na casa porque se consultou tanto com uma entidade lá, um Exu lá, e ela é uma mulher e achou ele um Exu assim que muda completamente o médium, que deixa o médium mais masculino, e foi se consultando, acabou se apaixonando pela entidade. E disse que vai entrar para ficar pertinho da entidade. O que a avó aconselha? Não é assim que funciona. Claro que quando tem alguma conexão da entidade com aquele consulente, pode haver essa admiração? Pode. Não é errado. Agora também é entender que não é porque a entidade que é Deus. Perfeito é só Deus. Então também não é assim. Eu vou entrar naquela casa porque eu gostei daquela entidade da médium fulana. Não é assim. Primeiro, quem chama para casa é a espiritualidade. Porque tem um porquê, tem um fundamento. Sim. Sem fundamento não tem umbanda. Umbanda é o fundamento. Então, essa pessoa ela tem que se trabalhar no sentido de entender que uma coisa é gostar, uma coisa é ter admiração. Ora, outra coisa é endeusar, venerar. Isso não é correto com ninguém. Tem o carinho, tem o respeito, tem a vontade, gosto mais da entidade tal, porque se comunica de um jeito especial. Mas não tem isso. Eu vou entrar na casa para ficar próximo da entidade. Não existe isso. Não tem como. Não tem como isso acontecer. Eu conheci uma mulher, isso foi fato, que ela disse que acabou tendo um filho ou dois, porque precisava de caminho aberto e o seu Zé só abria caminho deitando com a pessoa. Umbanda tem isso? Repete, filho, por favor. Seu Zé Pilintra só abriu o caminho dela se ela deitasse com o médium incorporado. Teve dois filhos assim. E ela nunca teve caminho aberto. Ela falou, eu só tive problema. Isso é daquelas pessoas que usa da má fé. Da má fé. Da má fé. O nome da Umbanda. Da má fé. São dessas pessoas que ajudam a proliferar esses mitos que tem da Umbanda. Isso não é Umbanda. Isso não tem como ser Umbanda. Porque é aquela coisa, como é que a entidade vai abrir um caminho de um jeito de dar aquela coisa, né? De dar algum bem material para alguém, filho? Ela disse que depois o Pai Santo não quis assumir o filho porque não era dele, era do Espírito. Então fica essa coisa. Até onde a gente é inocente também. Enfim, vamos entrar no mérito, né, avó? Filho, mas isso é dos dois lados. Então, isso que eu tô falando. Tem o lado da pessoa da má fé, desse rapaz, e da ingenuidade, que também é resultado desse mito. São duas faces da mesma coisa. Isso não acontece na Umbanda. Não tem como isso acontecer. Não dorme, não deita comigo. Não tem como isso acontecer, meu filho. E outra coisa, quando qualquer médium chegar e falar uma coisa dessa, não é entidade. Não é entidade. Claro. O que não falta, filho, é Egum falando que é entidade. Aí como é que você vai saber? Você entra numa casa, você até fala, até sinto uma coisinha boa aqui, a pessoa, o que chamam de falso profeta, né, filho? Se usa dessa má fé para poder enganar as pessoas, isso não é Umbanda. Claro. Nunca foi nem nunca vai ser. Agora, o que essa pessoa está fazendo é um malefício para ela, para outra pessoa e para a Umbanda, para os médios sérios, para as entidades. Para as entidades. É. Não para Egum. É. E se a casa disser assim, olha, aqui na nossa casa, Exu Mirim, só se ele pedir maconha a gente pode dar, não tem problema. Até porque facilita a incorporação. Aí ele sai daquela casa e vem pra essa casa. E diz, olha, vó, meu menino só vem aí com uma maconha, baseado. Como é que é isso, vó? Esquece esse mito aí. Não tem isso. Quem chega falando isso, ou é um médium, com o ego do médium, ou é uma pessoa ainda que tá equivocada de achar. Porque, filho, nós não precisa de nada. Nós não precisa de nada. Se nós quiser, nós fumamos nosso cachimbo no astral. Só que é uma série de coisas. Por exemplo, essa médium acha que fumar ajuda a dissipar. Porque ela já tentou fazer sem, para ela foi pior. Nós respeita. Tem vários médiums aí que quem fuma, as entidades fumam. Só que o médium fala, eu não vou fumar. É. Independente do motivo. A entidade respeita. Claro. A entidade plasma. Sim. A entidade cria no astral. Porque a espiritualidade, os espíritos não vão precisar da matéria. O que a gente precisa da matéria? Para transmutar, não é isso? O que, que é a macumba? O que, que é a macumba? Okay. A macumba é você saber usar os elementos. Combinar os elementos. O mal. Não. Por bem. É, macumba, macumba na Umbanda é pro bem. Tá. Magia pro bem. Uhum. Então, é entender a alquimia das coisas. Para isso nós precisa. Para isso nós precisa. Mas se também não tiver nada, e nós está vendo a pessoa necessitada, a gente plasma. Plasma, porque é poder mental. Porque cria no astral. Então esse negócio de chegar alguém, eu quero que meu Exu Mirim use isso, isso e aquilo. Não que vai pedir, usar. Né? Não é. Às vezes pode acontecer sim, filho. Eu já ouvi casos assim de chega a entidade e a entidade quer. Aí também, filho, não é porque a entidade quer santa. Não é porque a entidade quer perfeita. Também tem que doutrinar a entidade. Não pode chegar achando que está na casa da mãe Joana. Porque não é a casa da mãe Joana. Tá na Umbanda, é uma casa séria, de Umbanda. Porque se chama casa de Umbanda, tem que ser séria. Claro. Então tem que ter fundamento. Uhum. Então qual é o fundamento daquela entidade usar maconha, pergunto eu. Não. Não tem necessidade nenhuma. Tem necessidade. Mesma coisa chega o erê. Cheguerei, que porque é criança, porque é o espírito livre da criança, que faz o que quer. Por quê que faz o que quer? É. Não tem lei, não? Não segue uma hierarquia, não? Não tem ninguém na casa que manda, não? Tem sim. Você sai mordendo todo mundo, essa criança eu posso. Não. Tanto o médium precisa ser doutrinado, quanto a entidade. Porque às vezes, isso é sério. É sério? É. Dói, é. Já foi mordido, não, meu filho? Eu saí correndo. Tinha um chumirinho na casa que ele mordia todo mundo. Eu falei, não, tu não vai morder, não. Aí os irmãos de santo diziam assim, mas é axé. Uh-uh. Eu, você pega o axé dele, mordendo com tua canela aí. A minha não vai morder, não. Você fez muito bem. É, pronto. Você fez exatamente o... Você tá acreditando nisso? É. Continua com sua fé. Mas não é assim que funciona. Tá. Como é que você deixa a criança fazer tudo o que quer? Nossa. Então também tem dois lados, né? É. O equívoco do médium. Às vezes o médium acredita que a criança tem que fazer o que quer. E tem o equívoco da entidade. Sim. Então tem que equalizar isso aí. Independente de onde está vindo. Não pode. Não pode fazer o que quer. Tem que ter o respeito. Tem. Pessoa chega ali ainda naquela entrevista com a avó, saber se entra para um bando ou não. Aí dizer assim, ô vó, o dirigente falou que eu tenho que pagar mensalidade, vó. Eu entro. Se eu não tiver que limpar a casa e pagar mensalidade, porque eu tô desempregado, vó. E aí? Uma coisa é ter que pagar mensalidade. Por que que tem que pagar mensalidade? Porque a casa precisa ter um espaço para existir. Existe uma casa no astral? Existe. Mas sem a casa na matéria, como é que vai existir do astral? Então, esse médium tem que entender do porquê, primeiro. Segundo, está desempregado? Tudo bem. Não pode pagar agora? Não pode. Mas a pessoa tem que ter o compromisso de assim que ela tiver como pagar, contribuir, ela paga e contribui. Então isso é o justo. Qual que é a verdadeira mensagem da Umbanda pro mundo? É o seu hino. Umbanda é paz e amor. Um mundo cheio de luz. Se nós temos um hino com essa força, nós temos que dar devida importância. E quando houver qualquer desavença entre os fios da casa, por qualquer questão, que é a carne que está pesando, é o ego que está pesando, é o orgulho, é a vaidade que todo mundo tem, tem que se lembrar do hino da Umbanda e continuar o trabalho. E entender que quanto mais sério o trabalho, mais ele vai crescer. E viva Deus, meu filho. Viva Deus. Ô, vó, às vezes alguém não sabe o hino da Umbanda. Vamos pedir para os filhos da casa cantar? Se os filhos da casa quiserem, vocês querem cantar, filho, o hino da Umbanda? Então, como é que começa? Com o hino, se vai para a senhora subir, tá bom? Tá bom. Pronto. Noite, boa noite, meu filho. Por essa oportunidade de estudo com voz. Eu queria dizer só uma coisinha, minha filha. Aí. Que eu estou muito feliz de você estar aqui. Eu acho que esse trabalho, falei pro filho, quando veio com a proposta, muito bonita e muito importante para poder disseminar os esclarecimentos, usar dessas tecnologias que essa bola tem hoje. Para poder, sim, o planeta, para poder disseminar mais. E às vezes relembrar para quem já sabe, para quem não sabe conhecer. Então, muito obrigada, meu filho, pelo tá seu subindo, trabalho. Vó. Só dá uma frase assim para a mensagem final sua antes do ponto de cantar o hino da Umbanda. Uma mensagem final, vó. Uma mensagem, filho? Que a caridade, filho. A caridade consigo próprio. A caridade com o que está mais próximo. Consiga vencer qualquer besteira da carne que vai embora, que vai ficar nessa própria bola. Que nós é espírito. Nós não fica aqui para sempre. Então que nós, nos momentos de dificuldade, lembre da caridade. Essa é a minha mensagem. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado. Boa noite, meu filho. Graças a Deus. Reluziu a luz divina com todo o seu resplendor, vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar. A Umbanda.